Era na Proide, tá? 326. Estabilizando no localizador 5626, visual, corretor. 5626, torre 1185, bom pouso. Obrigado, teste. Torre Salvador, muito boa tarde, Gono 333, decola, perfil da Dael, nosso escudo. Gono 333, sub e mantenha o 360, saída da Dael. 360, saída da Dael, Gono 333. Abaixo 35626, está pousado no IRS. Trip 562, que modulou? Seu número 2 para pousar, vento 100 graus, 159, aguarde pista livre, Trip. Alô, chamei a 3-1, posição 1, para São Paulo, 3-6-0. 3-6, agora a cópia, com a chance de atacar. O Ucha 620, perdão, 6315, na escuta para a cópia, 3-6-0, Guarulhos. Chamou a torre. Depois baixar para lá, 5626. Solo 22, chamando 21 para 9, pode ver. 219, avise o Livrou. Três no cinco, taxi via Alfa e chamamento da Juliette. Chama antes da Juliette. É 3 no 5, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa e Juliette para o 3, né? 3 no 5. Seria autorização da minha 3 para o centro para São Paulo? 626, Solas 24, firma no 2199, Libra. TP5626, boa tarde. Taxi na Alfa e Juliette para o Pote 3. Alfa, Juliette, Pote 3. Cono 333, Recife 12519. 251, boa tarde, Cono 333. Oxai 6326, 2000 pés, ajuste no 012, reporte estabilizado no LS. 2000 pés com 1012, vamos reportar o resultado no ILS da 326. Pará, chamou o solo. Equipe 5486, coordene com a equipe de solo após o táxi da aeronave da companhia, está autorizado o seu push. E chama para o táxi, o altímetro no 012. Paulo, Hudson 6315, gentileza. Autorização para São Paulo 360, é OBC aos 25, já passou. O Hudson 6315, está autorizado para Guarulhos, nível 360, pela APRO Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto trive e após recuperação com centro. Decole da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5476, controle em 120.8, corteja. Da 360 para São Paulo Guarulhos, da Zulu no 6. Bravo até o Zulu, trive, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 5476, transponder. Correto, Oxa 6315, chame pronto para o pushback e acionamento. Apenas para confirmar o que aconteceu, a outra aeronave da companhia que chegou estava com a mesmo call sign aí, ok? Indicativo de chamada, Oxa 6315. Então rolou aqui uma confusão, ok? Chame para o push. Ah, positivo. Eu acho que eles atrasaram aí, ficou os dois chegando e saindo ao mesmo horário. Estamos prontos para o pushback na posição 16315 para São Paulo. Tá autorizado, chame para o táxi, o altímetro 012. Autorizado, obrigado. Desça para o 050 ETAP. 050 ETAP, para onde ETAP? 148. Obrigado. Alô, Salvador, FIP 5486 para táxi, PAB de 48, estamos com 3 horas e 20 da autonomia, tá no Salvador. 48, 3 e 20, Salvador, é isso? Afirmo. Tá livre o táxi, via pátio 3 e aguarde na saída do pátio 3 para ingresso, pode, pessoal. Pátio 3, aguarde, tá? Após o 5483. Romeu Fox Lima, aguarde instante para Ilhéus. O Oxa 63 do 5, por gentileza, aguarde instante para iniciar o pushback, coordene com a equipe de solo, após o táxi do trip a sua cauda e inicie o seu push, ok? Positivo. O rapaz do trip está demorado aqui, né? Um pouquinho. Depois do trip a gente inicia. Ok, o trip 5486 está livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, a torre 1895, bom voo e boa tarde. Via pátio, Indy Alpha, ponto de espera 1895, 35436, obrigado, bom trabalho, está agilizando o táxi na medida possível para não atrapalhar a Bianca. Obrigado. Papa Romeu, Romeu Fox Lima na escuta, qual é o nível para ele? É 500 pés pela linha do litoral, é isso? Ok, está autorizado então para Ilhéus a 500 pés pela linha do litoral sul, decolando da 17 para a curva à direita para o farol de Itapuã, o controle em 120.8 e o controle em 120.1, perdão, e o transponder é 5504. Obrigado, Janela 3. Primeiro autorizado a linha de decolar a pista no zero, 25 graus e não passa nada. A linha e decola 5, 4, 8. Afirmativo, a linha e decola. Bom voo. Obrigado. Turma, muito boa tarde, Janela 326, 2 milhas do céu. Boa tarde, Sinai 6326, continue a aproximação, agora em pista livre, 25 graus, não faz mais. Boa tarde, pista livre 6326. Torre de Salvador, Fox, Galvão, Papá, Romeu, Romeu, Foxtrot. Grande Foxtrot Lima, acione o Chemtax. Papa Romeu, Alfa, Papa Juliette, controle Salvador, sozinho. M3 26, pista no zero ali, pouso autorizado. Pouso autorizado, baixado e travado, M3 26. Então, como eu não sei quem o senhor é, nem aeronave, então o senhor me diga o tipo da aeronave, pessoas a bordo e o nível que prossegue para Salvador. Já. Vamos lá, o 35 está autorizado, pode subir, mas a pista aqui em Salvador no 7, e assim que possível tiver contato com o senhor Anato, o senhor será instruído. Acione 0224. Controle, tipo 5486. 5486? Subir, mantenha um 200, sai da Momo. Sai da Momo. Quando for possível, para enfrentar um pouquinho atrasado, senhor, possibilidade de voar direto mensagem, meios próprios? Assim que for coordenado, a gente autoriza as diretas mensagens. Muito obrigado. O número 648, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, Uno 2012, reposta autorizada. 2012, reposta autorizada, reposta. Alô, Chanel, minha 326. Puxa, minha 326, prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa, Juliette 01. Alfa Juliette, confirme a proa magnética. Avançando a proa magnética 167. Copiado, se eu for tirar a direita, pela nossa indicação radar, 2 graus, na proa 169, que vai estar alinhado com a pista 17. Ok, 2 graus a direita para a direita. Alfa Juliette, reporte para a descida. Deve ingressar no circuito a 1.500 pés, no ajuste instalador, com 0. Mais gostoso, senhor. Trip 5486, direto, lembre só isso. Oh. 5486, direto, lembre só isso, senhor. Trip 5486, afirmativo, direto, lembre só isso. Muito obrigado pela colaboração, amigo. Copiado, prossiga no 115 e reporte para descida. Alfa Papai Juliette. Papa Romeo, Alfa, Papa Juliette, está no ideal. Prossiga para 1.500 pés, Alfa, Papa Juliette, o ajuste no 012, reporte visual com entrada. Autorizado, 1.500 pés, ajuste no 012, reporte. Controle Salvador, boa tarde, chamando a 3, Boa tarde, Oxalá 315, submantenha 360, saída da EL. Submantenha 360, pode voar direto Leda, senhor? Após 2 mil pés, autorizado Leda. Direto Leda está presente, obrigado. Autorizado com a Pintura Sul, como eu estou dizendo, agilizando, vento 100 graus, 1 5 graus. Agilizando com a Pintura Sul, estabilizou 648. 648, complete a aproximação, torre 1-1-8 na cima. 8-5, obrigado, até mais. Fuxaira 2733 é para Barreiras, confirma. Afirmativo, para Barreiras. Ok, o Fuxaira 2733 está autorizado para Barreiras, nível de voo 105, a rota direto. Decola da cabeceira 10 com curva à direita para o corredor Axé, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle. O transponder é o 5523 e o controle opera em 120.8. Codeixe. Total autorizado para você, né, 36, Barreira, nível 105, direto, decola da 10, curva direita, corredor a serra, em função de turma. O transponder é o 5523, controle 120.8. Correto, Força Aérea 2733, chama para acionamento. Está pronto para acionamento. Autorizado então o acionamento para o táxi, o Força Aérea 2733. Salvador, boa tarde, o Azul 4065, autorização Campinas, 320 nível, informação Papá. 4065, boa tarde, está autorizado para Campinas, nível de voo 320, pela Aprezulo 16 até Belo Horizonte, após direto trive e após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, até a posição Leda, com todas as suas restrições, e após voo direto bridge. O transponder é 5547, o controle em 120.8, corteja. Afirmativo, está autorizado para Campinas no 320, decola da 10, primeira curva à direita no perfil da Dael, segue Leda, bridge, upper Zulu 16, Belo Horizonte até Drive e rota do plano de voo. Aciona transponder 5547 e 1208 com o controle de saída para o Azul 4065. O Azul 4065, correto, o cotejamento, chame pronto para o acionamento. Chamará. Papa Romeu, Alfa Papa Juliette, está liberando 5.000 em descida, avisa já certo. Confirme para o controle. Papa Romeu, Alfa Papa Juliette, já avisa. Copiado, então mantenha para o aeródromo e aguarde transferência. Guardará. Oxané 6142, posição 3, tem informação Papá, solicita nível 390, resista. 390 será coordenada, aguarde um instante para a cópia. Oxané 6142, subida Puca Caju. Puca Caju, Oxané 6142. 28, o Solos 44, chame 12, 1 decimal. 219, boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde, 642, chegando. O 61, perdão, 1648, taxi na Alfa e Juliette para o portão 02. 642, Juliette 02, 648. Papai Juliette, chame a torre, 1895. 11895, grato. Ciano 63115, chame Recife 1251. 251, obrigado, boa tarde. Boa. Do Papai Juliette? Afirma. Pouso autorizado no 7, 1 centena, 14 nós. Entre pouso, Alfa Papai Juliette. A garagem vai ser na Aerostar, senhor. Aerostar, ciente. Hora certa, 1646, mais 50 minutos, ciente. Recife 5486, Recife, a frequência é 1288. 288. Frequência livre. Zero 2733, autorizado o táxi. Para ingresso na pista, chame a torre 1 no 8, 95, ajuste no 0 no 2. Chame 1142, pronto, cópia? Prossiga 1142. 1142, autorizado para Recife, nível 390, coordenado via Upper Whisky 50. Corrigindo, nível 358. Decola da pista 1 no 0, com o primeiro curva à esquerda, no perfil da Pucca, transição Aracaju. Taxiando 551 no 4 e o controle 120, decimal 8. Usado nível 390 para Recife, Upper Whisky 58. Decola pista 10, curva à esquerda, Pucca, Caju. Transponder 551 no 4, controle 1208. O Xané 6142. 6142, procedimento correto, reporte quando pronto. 1142. Bravo Delta Hotel, controle Salvador, ajuste agora, 1012, desça para 8.500 pés na chegada Mari, pista 10. Afirmo, desça para altitude de 8.500 pés. 8500 pés. Papaquilo, desça para 9.500 pés com 1.012. Qual a velocidade agora? Ok, ciente. A chegada é a Mari. Ok, eu estou ciente da solicitação. Vamos aguardar agora. Pronto, o 110 graus, 14 nós tem decolagem autorizada, voo sério 2733. Tem decolagem voo sério 233, tarifa da curva para o corredor Xé. Decolou ao 5-3. Para informar, a IS militar entrou em contato, informando aí a tempo de que o aeródromo Bom Jesus da Lapa está inoperante. Solicitou então que escolha uma nova alternativa. E caso seja possível agora escolhê-lo, faça com controle. Vai reportar para o controle a nova alternativa, o Força Aérea 233. Afirmativo, controle opera na 120.80, está autorizado a transferir. Para transferir para 208, Força Aérea 233. Controle 120.8. Autorizado o galeão, 360, peso 10, 10 MAP, após Lúvito, 10, direita da Euleda Bridge, interceptor via 5443208, Gono 394. Gono 394, cruzamento correto, reporte quando pronto. 394. A descida para 8500 no primeiro momento. Controle Força Aérea 2733. 2733, visual para barreiras, mantenha mil pés, informe estimado para pouso. Vai reportar estimado para pouso, aguarde. Lima Papaquilo, vetoração, esquerda, proa 30. Valeu, Salvador, boa tarde, Patango November e Antimike. Patango November e Antimike, muito boa tarde, como seu curso é papá. Cópia? Lembrei em que Mike autorizado voo local, Salvador, se afasta 20 milhas pelo corredor forte, decola da pista 17 com curva à esquerda. Aciona 0121, controle 120, decimal 8, no Bembrinho Mike. Bembrinho Mike, decola da 17, primeira curva à esquerda, afasta 20 milhas pelo corredor forte, aciona 0120, controle 120. O Emirante Mike aciona 0121, se afasta do corredor forte 1 no meu país. O controle 120, decimal 8. Aciona 0121, no meu país. Juntou para acionamento e táxi, torre 118, decimal 95, no Emirante Mike, bom voo. Solo Salvador, boa. É o Trip Papa Tango Mike. E ajuste 1012 autorizado. 1012. Quilo Romeu Oscar, o controle de Salvador, procede de, do Morro de São Paulo, chame Paripe. Ajuste 1012. Está autorizado via chegada Mari 3154. Ok, você vai mudar a sua regra de voo agora, o 9656, vai manter a proa e vai descer para 2.500 no primeiro momento devido ao tráfego. O Lima Papaquilo está mantendo a proa para perder a altitude e não interferir com a chegada à Mari, ok? Problema, estamos aqui, a chegada aqui na praia. Ah, positivo, ainda mantendo a proa 30. Isso. Papá, Bravo Delta Hotel, desça para 3 mil pés. Tá, 3 mil pés. Antônio, o Fortaleza 33, está apresentado o Fala da Barra. A brisa direto Barreiras. 2733, prossegue direto Barreiras, porém mantém a mil pés devido ao tráfego. A mulher vai direto Barreiras. Trip 5486, controle. Só foi instruído a chamar 1288. Quilo, proa 060. Senta na proa. Actuando Índia, meu cordial, visual direto rotatória, pista 17, ajuste 1012. Bravo Delta Hotel, retornação para sequenciamento, esquerda proa 045, desça para 2000, tem como limite localizador. 045 proa. Desça para 2000. Prosseguindo aí. Golf Delta, pronto, cópia. Ilha de Itaparica. E passa 3.300 para 2.500 pés, ainda mantendo a prova. Na 8. Rotatória. Rotatória, andar. Critério para táxi, torre 1 no 8, decimal 9.5, ajuste no 0 no 2, Victor Golf Delta. Papá Bravo Delta Hotel, direita proa 070 para o localizador, chama estabilizado. O 02733, suba para o nível visual 105. Quilo para pousar na pista 17, no primeiro momento é o número 2, velocidade 1609. 1609. Acho que o Papa Golf, duas milhas para o externo, redução, cheque pré-pouso, já tem contato visual com a pista 10? Afirmativo, passo pela direita com 7. Ok, chame a torre 11895, efetue a solicitação, meu cordial, um abraço. Cordial, um abraço. Próximo, Papa Golf. Informação, tráfego a 5 milhas para, em aproximação, pista 10, é um Charlie 402, informa que vai fazer base para pousar na pista 17. Paquilo, direita pro 080, desça para 1.500 pés. 1.500, direita 080. Quilo Romeu, acho que desça para 1.000 pés. 1.000 pés, melhor. O Papá Bravo Delta Hotel, reduza para aproximação e efetue check pre-pouso. Papá Bravo Delta Hotel, interceptou o localizador da pista 10. No momento, interceptado. Ciente. O senhor está à esquerda do curso do localizador, para sua informação. Afirmativo. Ciente, informe quando tiver o contato visual com a cabeceira 10. Ainda não tenho visualização da cabeceira. O senhor está agora a 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Está afirmativo. A pista avistada no momento, senhor. Ciente, está 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em contato visual com a cabeceira 10. Cheque o trem, chame a torre. 11895, câmbio. 5, Delta, aqui, Pirissolo, repete para táxi. Está autorizado, reportará para o táxi, Azul 4065. Para pouso agora, a... 8 milhas da cabeceira 10, chame a torre 11895, quilo Romeu Oscar. Tem uma papa aqui, existe possibilidade de espera, viu? Tem aqui. 3154 para coordenação de tráfego, velocidade a partir de agora 2109. 2109, tá 3154. Com a cabeceira 10 avistada. Próximo Rádio Faro. Quilo Romeu Oscar, informe final de 3 milhas da 17. Papa, Zulu Papá, Bravo Delta Hotel, reporte baixado e travado. Tenta. Está em funcionamento. Leão no 42, totalmente pronto. Afirmo. Isso não é para espera, táxi. Tomare. 1.500 pés, aguarde transferência. Aguarde 1.500, salve agora. Livre táxi, o Papa Golf. Dois, quatro. Equipe 241, boa tarde, não sei o que você é papá. Prossiga. Informação papai 67. Vai ficar fora, vamos 727. Comprando terceira saída, deixando Vitória da Conquista. Saída Arbor. Após direto Vitória da Conquista, o Trip 5241 já possui seu plano aqui no sistema. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200, decolando a pistão no zero, primeira curva à direita, perfil da Arbor, após direto Vitória da Conquista. A cena 5566 e o controle 120, decimal 8, o Trip 5241. O Trip 5241 está autorizado agora no nível 200 para a Vitória da Conquista. Decolada a pista no zero, a curva será à direita após a decolagem. E o perfil da saída alfa e após direto Conquista. O código transponder 5566, o controle 208. 5241, correto, pode falar pronto. Para aí. Salve, eu acho que é final de 3 milhas, visual para a nave na final da ONU agora. Continua a aproximação, o meu Oscar, aguardando autorização de pouso no 7. Oscar. Corre ao helicóptero Papa Romeo, Índia Vitor Eco. Índia Vitor Eco, confirma intenção. 5 milhas para pouso no 43, conhece a área, pouso ao centro setor sul. Reporta então no Través Sul para prosseguir direto para o 3, o Índia Vitor Eco. Reporta ao sul do 43, está. 065 para o DAC. Está com 122 a bordo, 4 horas e 13, alterna Ribeirão Preto. Azul 4065, autorizado táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 2 e seguir a aeronave da Avianca. Afirmativo autorizado pelo parte principal pela Índia, é o ponto de espera da 1 no 0, chamar a torre 295, atenta-se com a aeronave da Avianca, azul 4065. Oscar, pouso autorizado no 7, 110 graus, 14 nós. Eu pouso no 7, Amado. Som. Bravo Delta Hotel no solo 08, libera a direita, confirma o estacionamento. Liberando pela direita. Estacionamento até o dia 16. Ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 Chulupa, Papo Bravo, Delta Hotel. Setor Sul. Índia Vitor Eco, então sem sobrevoar aeronaves. Prosseguindo direto, pátio 3 está autorizado, o vento 120 graus com a 12. Sem sobrevoo de aeronave, livro para o pátio 3, Índia Vitor Eco. Torre Salvador, tá 3154, muito boa tarde, final pista 10, baixou e travou. Ciente, 3154, aguardando a autorização de pouso no zero. Aguardando pista livre, está 3154. Romeu Oscar no solo, 09, direita livre. Ativo, curva direita, repórter Juliette. O Lima, vou partir, está na final, baixar travado. Pouso autorizado, Papaquilo, 110 graus, 1-12, 1-7. Obrigado. direita, Zulu, Papá, Bravo, Delta, Delta. Tempo pela direita. Vitor Eco, frequência livre, é o estação. Eco, o temporizador aqui, eu vou pousar dois aqui. Clear, good afternoon, 35627. Só para information em sequência to Aracaju. 5627, good afternoon, I don't have your flight plan. Confirm please. What time? Our time will be 1747. We just request the SID to Aracaju. Puka departure. Puka. Pesado, pista 10, 3154. Puka departure. Puka. Jamu and after direct Aracaju. What do you think here? 5627. Bom, Mike Acosta, boa tarde, falou com o seu papá, número 2 para a cópia. Boa noite, 07 ao controle, autorizado via chegada bom, via ajuste no 012. O Vitor, Golf Delta. 807. Altura negativo. Me mantém 17. 510. Aciona 0110 e controle 120 decimal 8. Tem decolagem autorizada, 110 graus, 15 nós. Afirmativo, informa iniciando. 142. Não compreendi. O Oceané 642, ponto de espera, dá 1-0, está pronto. Afirmativo, a linha aí mantém 1-0. Juliet, contornar o Finger até a parte. Até a Taxi Lima. Acionar, reporte decoy. Em frente, vai contornar as aeronaves que estão aqui nos fingers, controlar o hangar, que vai reportar na Lima. Ok. Vou na frente, aqui. Zona 54, livrou na escuta. 3154, táxi de Alfa, Juliette para 04. Alfa, Juliette para 04, 3154. Salve, Salvador, boa tarde, gol no 649, gente da informação Papá, autorização 220 para Ilhéus. Gol no 649, boa tarde, informação Papá, confere número 3 para a cópia. Prepara a saída da El, Leda, faz Leda direto Ilhéus. É, está El, Leda, Leda, Ilhéus, gol no 649, circuito. Cruzar o campo? Afirmativo, November Henrique Mike. Está presente, autorizado, November Henrique Mike. Autorizado o cruzamento, nós vamos ver aqui mais. O Xerém 142, aguarda só mais um instante para decolagem. 4. O Mike Afonso é autorizado para Manati, um no meu pé, decolando a pistão no sétimo, curva direita, no corredor axé, aciona 0126 e o controle 120.8, Mike Afonso. Manati, meu voto correto? Confirmo POB e pátio? Guarda transferência, 9B Equimite. Aguarda transferência, 9B Equimite. Xerém 1142, atenta à restrição de curva após 2 mil pés. O tráfego que cruzou o campo vai afastar no litoral, mantendo 1000 pés. O vento é de 110 com 14, tem decolagem autorizada. Voz autorizada, observando, União 142. O azul ali mantém após o Xerém. Ali mantém após o Xerém, o seu quadrado. Mike é com o Oscar, ali vai acionar. Tá certo, com por gentileza do destino? Rodou 110 com 14, reporte fora do solo. Gente, está autorizado para o CAB 500 pés, controle sul, aciona 0142 e controle 120, decimal 8. Azulou. Novembro Yankee-Mike confirmando acionado 0121? Afirmativo, tá 0121, Novembro Yankee-Mike. 1208, controle, tem um voo. 1208, Novembro Yankee-Mike. Voo. Vitor Golf Delta decolou o 16, 1208. Confirma apenas por curiosidade aqui do operador, aerolevantamento de um físico? Era levantamento fotográfico mesmo, vamos testar 2.500 metros, vertical da cidade de Salvador. Estimativo, prossegue com o controle, agradeço, bom voo. Obrigado, até retorno. Já acione o transponder. Estão na escuta do solo? Vitor Golf Delta, corredor Axé, 1000 pés, controle está ciente. Informação, vai realizar o levantamento entre as radiais 270 e 304 do Vitor Golf Delta, passado até 10 milhas e 2.500 metros. Controle de Oxamé D142. Taxway Mike. E reporta após a Mike vai curvar à esquerda, na Quebec, e reportar para o cruzamento da pista. Siga pela Mike e vai virar a primeira esquerda na Quebec. E vai manter a posição, vai aguardar para o cruzamento da pista 17. O 6327 para pushback e acionamento. O 6327 está livre, ele pode estar a táxi, pronto, cópia? Pronto, cópia. O 6327, autorizado para Ilhéus, nível 220, e o Golf 677, decolador no zero, com curva direita, a saída da El. Da El Leda, faz o Leda, vai direto Ilhéus. Aciona 5577, controle 120, decimal 8. Ilhéus 220, autorizado, decolador 10, direita após, da El Leda, pois Ilhéus 5577, transponder 122, controle 6327. Correto, pode ser ataque. Só depois que eu passar com dois jatos aí na aproximação, a princípio negativo.